Pimp Slap. Pimp Slap. Pimp Slap. Pimp Slap. Yeah. Pimp, pimp Slap. Pimp, pimp Slap. Bitch, eu sou pimp, eu tô na rua vendendo beat, mas eu não sou produtor, eu sou um pimp. P-A-M-P, bitch, vem aqui e me dá sua grana. Se não gostou, eu te jogo debaixo da grama. Vai comer grama pela raiz, eu não tô de brincadeira, eu sou um pimp de segunda a sexta-feira. Jogando baralho com os meus manos, esperando meu dinheiro. Eu jogo baralho o tempo inteiro, enquanto a minha bitch tá chopando tics. Eu chego pra ela e falo, me dá o dinheiro, bitch. Pimp slap, pimp, pimp, pimp slap. Pimp slap, pimp, pimp, pimp slap. Pimp slap, pimp, pimp, pimp slap. Pimp slap, pimp slap. A minha bitch disse que queria um sindicato. Eu disse, bitch, melhor ficar de bico calado. Eu quero dinheiro e esse é o seu trabalho. Se você não fazer, eu arranco fora o meu caralho e dou pra você comer. E gravo você se vomitar, pode pá que você vai morrer. Eu não tô de brincadeira, eu sou mais que um pimp. Eu sou P-A-M-P, o rei do simp, cê tá ligado? Eu quero dinheiro, por isso eu sou pimp. Quase o dia inteiro, eu disse quase porque eu durmo à noite. Ter um sono bom é importante pra nossa saúde mental. Então durma pelo menos 6 horas por dia, senão você vai encontrar a minha pica na tua cara.